O bruxo de cabelos em tufos ergueu a varinha sobre as cabeças de Guy e Fleur e uma chuva de estrelas caiu sobre os noivos, envolvendo em espirais os seus corpos, agora entrelaçados. Enquanto Fred e George puxavam uma salva de palmas, os balões dourados no alto estouraram. Flutuaram no ar aves do paraíso e minúsculos sinos de prata que somaram seus cantos e tinidos à zoada geral. Senhoras e senhores, falou o bruxo de cabelos em tufos, por favor, queiram se levantar. Todos obedeceram. Tio Muriel resmungando audivelmente. Ele acenou a varinha. As cadeiras em que as pessoas tinham estado sentadas se ergueram graciosamente no ar e, ao mesmo tempo que as paredes da tenda desapareciam, deixando agora os convidados apenas sob o toldo sustentado pelos postes dourados com uma vista gloriosa do pomar ensolarado e do campo ao redor. Em seguida, uma poça de ouro líquido se espalhou do centro para a periferia da tenda, formando uma pista de dança reluzente. As cadeiras suspensas se agruparam em torno das mesinhas cobertas com toalhas brancas. O conjunto flutuou suavemente de volta ao jardim e a banda de paletós dourados marchou em direção a um pódio. Legal, aprovou Rony, enquanto os garçons surgiam de todos os lados, trazendo bandejas de prata com suco de abóbora, cerveja amanteigada e uísque de fogo. Outros equilibrando montanhas de tortinhas e sanduíches. Temos que ir cumprimentá-los, disse Hermione, ficando na ponta dos pés para localizar onde Guy e Fleur tinham desaparecido, cercados por uma multidão que lhes desejava felicidades. Bem, teremos tempo depois, disse Rony dando de ombros e tirando três cervejas amanteigadas de uma bandeja que passava. Entregou uma a Harry. Hermione, agora, vamos pegar uma mesa. Ali não, o mais longe da tia Muriel. Rony atravessou a pista de dança vazia, olhando para os lados. Harry teve certeza de que ele estava atento a Kroon. Quando finalmente alcançaram o lado oposto do toldo, a maior parte das mesas já estava tomada. A mais vazia era a que Luna ocupava sozinha. Tudo bem se a gente sentar com você? Perguntou Rony. Ah, claro, respondeu ela contente. Papai foi entregar a Guy e Fleur o nosso presente. Que é? Um estoque de raízes de cuia para toda a vida? Perguntou Rony. Hermione deu-lhe um pontapé por baixo da mesa, mas acertou em Harry. Com os olhos lacrimejando de dor, o garoto perdeu o fio da conversa por alguns momentos. A banda começara a tocar. Guy e Fleur foram os primeiros na pista de dança, sob os aplausos gerais. Passado um momento, o Sr. Weasley chegou com Madame Delacour, no que foi seguido pela Sra. Weasley com o pai de Fleur. Gosto dessa música, disse Luna, balançando-se no ritmo de uma valsa, e segundos depois ela se levantou e deslizou para a pista, onde dançou sem sair do lugar, sozinha, agitando os braços de olhos fechados. Ela é ótima, não é? Comentou Rony com admiração. Sempre vale a pena olhar. O sorriso, porém, apagou-se imediatamente do seu rosto. Victor Krum havia sentado na cadeira desocupada por Luna. Hermione pareceu agradavelmente perturbada, mas desta vez Krum não viera cumprimentá-la. Com o rosto contraído, ele perguntou: quem é aquele homem de amarelo? É o xenofilho Lovegood, pai de uma amiga nossa, respondeu Rony. Seu tom agressivo indicava que eles não iriam rir de xenofilho, apesar da clara provocação. Vamos dançar? Acrescentou ele bruscamente para Hermione. Ela pareceu surpresa, mas também feliz, e se levantou. Eles desapareceram na pista de dança, que agora ia enchendo de dançarinos. Ah, eles estão juntos agora? Perguntou Krum momentaneamente distraído. Mais ou menos, respondeu Harry. E você quem é? Tornou Krum. Barney Weasley. Eles se apertaram as mãos. Você, Barney, conhece bem esse tal Lovegood? Não, eu o conheci hoje. Por quê? Krum franziu o cenho por cima da borda do copo de bebida, observando o xenofilho que conversava com vários bruxos do lado oposto da pista de dança. Porque, disse Krum, se ele não fosse convidado da Fleur, eu o desafiaria para um duelo aqui e agora, por usar aquele símbolo nojento no peito. Símbolo? Admirou-se Harry, olhando também para o xenofilho. O estranho olho triangular brilhava em seu peito. Por quê? Qual é o problema? Grindelwald. Aquele é o símbolo de Grindelwald. Grindelwald? O bruxo das trevas que Dumbledore derrotou? Exatamente. Os músculos do queixo de Krum se moveram como se estivessem mascando, e ele continuou. Grindelwald matou muitas pessoas. Meu avô, por exemplo. Naturalmente, ele nunca foi muito poderoso em seu país. Diziam que temia Dumbledore, e com razão, sabendo como foi derrotado. Mas isto... Ele apontou para xenofilho. Isto é o símbolo dele. Reconheci na hora. Grindelwald gravou em uma parede de Durmstrang quando estudou lá. Alguns idiotas o copiaram nos livros e nas roupas, querendo chocar, se fazer de importantes, até que aqueles, como nós, que tínhamos perdido familiares por culpa de Grindelwald, demos uma lição neles. Krum estalou as juntas dos dedos ameaçadoramente, amarrando a cara para Xenofilho. Harry ficou perplexo. Parecia-lhe extremamente improvável que o pai de Luna fosse um seguidor das artes das trevas, e ninguém mais na tenda parecia ter reconhecido o triângulo cujo formato lembrava uma runa. — Você tem certeza que é de Grindelwald? — Não estou enganado, replicou Krum com frieza. — Passei por aquele símbolo durante anos. Conheça-o bem. — Bem, tem uma probabilidade de que Xenofilho não saiba o que o símbolo realmente significa. Os Lovegoods são muito incomuns. Ele pode muito bem tê-lo comprado por aí achando que é o corte transversal de uma cabeça de bufadores de chifre enrugado ou outra coisa qualquer. Um corte transversal do quê? Bom, não sei muito bem o que são, mas aparentemente ele e a filha viajam muito nas férias para procurá-los. Harry sentiu que não estava sendo muito convincente ao explicar Luna e o pai. É ela ali, ó. Disse apontando a garota que ainda dançava sozinha, agitando os braços em torno da cabeça como quem tenta espantar maruins. Por que ela está fazendo aquilo? Perguntou Krum. Provavelmente está tentando se livrar de um zonzóbulo, arriscou Harry, que reconheceu os sintomas. Krum não soube dizer se Harry estava ou não gozando com a cara dele. Puxou a varinha de dentro das vestes e bateu-a ameaçadoramente na coxa. Da ponta saltaram faíscas. Gregorovitch! Exclamou Harry em voz alta, e Krum se sobressaltou, mas o garoto estava excitado demais para ligar. Lembrara-se, afinal, ao ver a varinha de Krum. Olivaras a apanhara e examinara cuidadosamente antes do torneio tribruxo. — Que tem ele? — perguntou Krum desconfiado. — É fabricante de varinhas. — Eu sei. — Fabricou sua varinha. Foi por isso que pensei... — Quadribol? Krum parecia mais e mais desconfiado. Como sabe que foi Gregorovitch que fabricou a minha varinha? Eu li. Li em algum lugar, acho. Em um fanzine. Improvisou sem pensar, e Krum pareceu mais tranquilo. Eu nem me lembrava de ter jamais discutido minha varinha com os fãs. Então, onde acha que Gregorovitch anda ultimamente? Krum pareceu intrigado. Ele se aposentou faz anos. Fui um dos últimos a comprar uma varinha fabricada por ele. São as melhores. Embora eu saiba, é claro, que os britânicos dão grande valor a olivarras. Harry não respondeu. Fingiu observar, tal como Krum, os pares que dançavam, mas estava pensando com grande concentração. Então Voldemort estava procurando um célebre fabricante de varinhas, e o garoto não precisava ir muito longe para saber a razão. Certamente era por causa da reação da varinha de Harry na noite em que ele o perseguira pelo céu. A varinha de azevinho e pena de fênix tinha vencido a que Voldemort tomara emprestada, algo que Olivaras não tinha previsto nem compreendia. Gregorovitch saberia explicar? Seria, de fato, mais qualificado que Olivaras? Conheceria segredos sobre varinhas que Olivaras ignorava? Essa garota é muito bonita, comentou Krum, fazendo Harry voltar ao presente. Krum estava apontando para Gina, que acabara de se juntar à Luna. Também é sua parenta? É, informou Harry, repentinamente irritado. E está namorando alguém. Um cara ciumento, grandalhão. Você não iria querer atravessar o caminho dele? Krum resmungou. Qual é? Disse esvaziando o copo e se pondo de pé. A vantagem de ser um jogador internacional de quadribol se todas as moças bonitas já estão comprometidas. E se afastou, deixando Harry, que depois de apanhar um sanduíche com um garçom que ia passando, contornou a pista de dança apinhada. Queria achar Rony e lhe falar sobre Gregorovitch, mas o amigo estava dançando com Hermione no meio da multidão. Harry se encostou em um dos postes dourados e ficou observando Gina, que dançava com um amigo de Fred e George, Lino Jordan, tentando não sentir raiva da promessa que fizera a Rony. Ele nunca fora a um casamento antes, portanto não era capaz de avaliar as diferenças entre as celebrações dos bruxos e as dos trouxas, embora tivesse certeza de que essas últimas não teriam um bolo de casamento coroado por duas fênix falsas que levantaram voo quando os noivos cortaram a primeira fatia, nem garrafas de champanhe que flutuavam entre os convidados. A noite foi chegando e as mariposas começaram a mergulhar sob o toldo, agora iluminado por lanternas douradas suspensas no ar, e a festa foi se tornando mais descontraída. Fred e Jorge tinham desaparecido na escuridão, havia muito tempo, com duas primas de Fleur. Calinhos, Hagrid e um bruxo atarracado com um chapéu de abas reviradas entoavam, a um canto, Odo, o herói.